Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalhando comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais da conta. Olha, esse é o último final de semana do mês de julho, né? Semana que vem já entra o mês de agosto. É o mês do cachorro doido que o povo fala, né? Uma seca danada e tal, etc. Aqui em Brasília, a seca começa no mês de junho e só termina no final de setembro, princípio de outubro. Esses dias deu até uma chuvinha, mas a chuvinha que dá pra gente contar os pingos no para-brisa do carro, né? A chuva é tão forte que não chegava nem no chão. A discoteca do Cleitão vai trazer o cantor Ronan de Carlo, 171 do Amor. A faculdade da música vai trazer o grande mestre Sérgio Reis. A frase irretocável do meu amigo Julim. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 63, Sede Espiritual. No Cantinho do Rei, uma música muito bonita, uma gravação de 1978, Roberto Carlos, Café da Manhã. E a dica de hoje, aproveitar que tá um friozinho, vou te ensinar a fazer um caldo verde. Facinho demais e uma delícia, né? Na Trilha Sonora da Minha Vida, Marcos Roberto, uma gravação de 1968, a Sugestão do Beijar, Caio e Kelvin. Eu começo trazendo aí música nova de João Neto e Frederico, Indecifrável. Não pretendo te obrigar, te forçar a me amar. A sua opinião não vou tentar mudar, nem tampouco te cobrar palavras pra expressar, porque já não consigo ver o brilho nesse olhar. Seu toque tem fogo e tem gelo, fico dividido entre a calma e o medo. Você se esconde em um mundo que eu desconheço, me diz seu segredo. Tô numa encruzilhada entre linhas mal traçadas, escrevendo um futuro improvável. Vê se tenta perceber. Seu toque tem fogo e tem gelo, fico dividido entre a calma e o medo. Você se esconde em um mundo que eu desconheço, me diz seu segredo. Traçadas, escrevendo um futuro improvável. Vê se tenta perceber, mesmo sem me merecer. Simplesmente te aceito assim. Tô numa encruzilhada entre linhas mal traçadas, escrevendo um futuro improvável. Vê se tenta perceber, mesmo sem me merecer. Simplesmente te aceito assim. Chiquinho, se vê sem igualar. Tô numa encruzilhada entre linhas mal traçadas, escrevendo um futuro improvável. Vê se tenta perceber, mesmo sem me merecer. Simplesmente te aceito. Indecifrável. Indecifrável.

na canção agradecer mais uma vez todo bem que nesta vida você já me fez. Olha aqui, minha mulher, eternamente meu amor. Não me canso, grita ao mundo quantas vezes eu puder, que o maior prêmio de um homem está na luz de uma mulher. Para ser um grande homem tem que ter a majestade da grande mulher. Hoje eu quero na canção agradecer mais uma vez todo o bem que nesta vida você já me fez. Olha aqui, minha mulher, eternamente meu amor. Não me canso, grito ao mundo quantas vezes eu puder, que o maior prêmio de um homem está na luz de uma mulher. Olha aqui, minha mulher, eternamente meu amor. Não me canso, grito ao mundo quantas vezes eu puder, que o maior prêmio de um homem está na luz de uma mulher. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Milionário José Rico, Majestade a Mulher. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Vindo a Brasília, não deixe de visitar o Bar do Alemão. Tem nome de bar, mas na verdade é um belo de um restaurante que existe há 111 anos, né? Rapaz, um bar que existe há 111 anos não é qualquer um. E estreou aqui em Brasília, inaugurou aqui em Brasília no dia 1º de maio, né, com a presença do Celso Russomano, que é um dos sócios do bar, né, ao lado do deputado Eduardo Gomes, o pessoal do Bar do Alemão lá de Itu, né? E realmente está sendo um grande sucesso. A cozinha alemã, comida de primeiríssima qualidade, né, cerveja da boa, na beira do Lago Paranoá, que uma beleza, num cartão postal de Brasília, pertinho do Palácio da Alvorada, onde fica a presidente Dilma Rousseff, né? Vindo a Brasília, não deixe de visitar o Bar do Alemão, é capaz até de você me achar por lá, hoje mesmo eu estive lá, almocei lá hoje, né? Música nova do Luan Santana, Voar Outra Vez. Aprenda a cantar essa música para participar do DVD. De peito aberto, de cabeça erguida, vê se segue a vida e tenta ser feliz. Ah, o passado não manda recado, tô bem do seu lado. Se entrega pra mim, então libera. A vida nos deu asas pra voar e se libera. O amor nunca pode acabar. Você voar outra vez. Darei meu ar pra você respirar, meu sonho pra você sonhar. Não quero mais te ver chorando por que hoje eu vim aqui pra fazer. fazer você voar outra vez. Eu vim fazer você voar outra vez. Eu vim fazer você voar outra vez. Eu vim fazer você voar. O menino brilhante Luan Santana, voar outra vez. É engraçado, né? Eu estava vendo outro dia nos jornais que o Luan Santana está brigando na justiça com o Sorocaba, da dupla Fernandes Sorocaba, porque o Sorocaba, ele tem 20% da carreira do Luan Santana. Eles não estão se entendendo e estão brigando na justiça. Eu fico triste pelo seguinte, os dois eram dois lascados. Né? O Sorocaba é de família que tem dinheiro, mas aí começa a vida, faz sucesso, na hora de dividir o dinheiro sai briga, não sei pra que isso, né? Se eu pudesse botar juiz na cabeça desses meninos e dizer pra eles, mexe com briga não, meu amigo Simão Sarkis me ensinou, falou, Cleito, que não resolver na paz, na marra não vai de jeito nenhum, né? Música nova da minha amiga Márcia Ferreira, Toque de Deus. Venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba a minha dor. Sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Toque de Deus. Toque de A Marcinha Ferreira cantando aí uma música nova de autoria da Tereza Cristina, Toque de Deus. E a Marcinha vem breve aí, vem com um disco de músicas religiosas, né? É, na próxima semana eu estarei com o Pinóquio lá em Goiânia, já preparando esse novo trabalho da Márcia Ferreira. Logo você vai ter um trabalho de altíssima qualidade com arranjos do maestro Pinóquio, tá bom? A sugestão do Bejar, Caio e Kelvin, Tirando Onda. Cê acha que eu sou teu, me persegue sem parar. Lembra que me prometeu que a gente iria só ficar. Você tá viajando, tá se achando demais. Agora nem ficar com você, eu fico mais. Não te vejo mais, tô tirando onda, curtindo, tô rindo sem parar. Acha que eu vou me prender? Ha, ha, ha. Sei que você anda dizendo que vai me namorar. Eu não tô afim de ninguém. Tá queimando meu filme, meu bem. Olha pra minha cara, vê se cresce, vê se para. Eu tô tirando onda com essa cara. Ha, ha, ha. Tá se achando demais. Agora nem ficar com você, eu fico mais. Não te vejo mais. Tô tirando onda, curtindo, tô rindo sem parar. Acha que eu vou me prender? Ha, ha, ha. Sei que você anda dizendo que vai me namorar. Eu não tô afim de ninguém. Tá queimando meu filme, meu bem. Olha pra minha cara, vê se cresce, vê se para. Eu tô tirando onda com a sua cara. Ha, ha, ha. Tô tirando onda, curtindo, tô rindo sem parar. Acha que eu vou me perder? Ha, ha, ha. Sei que você anda dizendo que vai me namorar. Eu não tô afim de ninguém. Tá queimando meu filme, meu bem. Olha pra minha cara, vê se cresce, vê se para. Eu tô tirando onda com a sua cara. Ah, ah, ah. Eu tô tirando onda com a sua cara. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, Caio e Kelvin, ele apontou, Tirando Onda. Se você quiser a divulgação do Flávio Bejar, é muito simples, né? Ele divulga os grandes nomes, mas agora ele está fazendo o trabalho de divulgação do Wagner Simão e breve também vai fazer a divulgação do novo CD da Márcia Ferreira e da Eliane de Paula e Alcimar Moreno, que vão mudar de nome assim que o disco for lançado. Eu vou dar o novo nome desses meninos, viu? Se você quiser o trabalho de divulgação do meu amigo Flávio Bejar, é só ligar 61 99 81 3601, 99 81 3601. No próximo bloco, Marcos Roberto, Zezé de Camargo e Luciano, Oswaldir e Carlos Magrão. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. No ano de 2012, no dia 21 de julho, mais um cantor da Jovem Guarda dava adeus a este mundo. Faleceu em Osasco, aos 71 anos, o grande intérprete Marcos Roberto, que tanto sucesso fez nas décadas de 60 e 70. Ele tinha uma particularidade, ele gravava só compactos simples, era um disco de vinil pequeno que tinha de um lado uma música e do outro lado outra. Eram só duas canções, né? Ele emplacava um sucesso atrás do outro, né? A nossa homenagem de hoje vai ser esse ídolo com uma gravação que ele fez em 1968, que foi o ano que eu cheguei em Brasília. Marcos Roberto, Será? Será que ya tú no te das cuenta que mi amor es todo tuyo? Será, será que yo tengo que llorar y no quieres tú creer? Será, será que amarás tal vez a quien te dio mejor amor que yo, sin ver que te quiero solo a ti y preciso de tu amor para ser al fin feliz? ¿Será que amarás tal vez a quien te dio mejor amor que yo, sin ver que te quiero solo a ti y preciso de tu amor para ser al fin feliz? Será. Na trilha sonora da minha vida, Marcos Roberto, Será, uma gravação de 1968. Foi o ano que eu cheguei aqui em Brasília, né, vindo lá de Belo Horizonte, ainda na fase de adaptação aqui na capital brasileira, e essa música fez parte também da trilha sonora da minha vida, né? Ele separou da mulher, eu acho que ele arrependeu, acho que ele fez essa música aqui, foi pra Zilu, viu? Acho que foi pra Zilu. Zezé de Camargo e Luciano, um amor pra vida inteira. A gente ama, tudo rola, tudo acontece. Basta um abraço ou um beijo, um olhar que fala com desejo, que do mundo logo a gente esquece. Porque a gente sofre quando ama. Uma briga boba acaba o mundo. Um sempre fala que não volta mais, o outro que não vai correr atrás, e esquece um sentimento tão profundo. E quando cai a ficha e a saudade vai batendo, torpedos de amor, um vai mandando e o outro lendo. Orgulho nessa hora vira tudo brincadeira. Um convite pra jantar, uma lágrima no olhar e um amor pra vida inteira. Porque a gente sofre quando ama. Por uma briga toda acaba o mundo. Um sempre fala que não volta mais, o outro que não vai correr atrás, esquece um sentimento tão profundo.

mais resguardado você vai ficar. E você usando a RBM Música, você consegue contratar os nossos artistas mais barato que se você ligasse direto no escritório deles lá. Não é mágica não, isso é amizade mesmo, viu? Você contrata o de Paulo e Paulino, mas contrata também Márcia Ferreira, Adelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, Rael, Eliane de Paula e Elcimar Moreno, que vão mudar de nome, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. Você leva qualquer um desses artistas aí na sua cidade, ligando para 61-9981-3601. 9981-3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje, ainda está um friozinho, né? Vou te ensinar a fazer um caldo verde. É uma beleza. Você, final de tarde, início de noite, você reúne os amigos, bater papo e tal. Aí você faz um caldo verde, que é uma coisa leve, gostosa, saborosa e facinho de fazer. Anota aí o que você vai precisar. 2 colheres de sopa de azeite de oliva. 1 cebola média. 2 dentes de alho. 2 paios. 1 litro de água. 7 batatas médias, 1 colher de chá de sal e 5 folhas de couve. Você vai fazer o seguinte, você pega uma panela, coloca 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 cebola média picada, 2 dentes de alho amassado e 2 paios cortados em rodelas. Aí você vai deixar refogar isso aí por aproximadamente 3 minutos. Acrescente 1 litro de água, quando estiver fervendo, você junta 7 batatas médias cortadas em rodelas, já descascada, né? Quando as batatas estiverem bem cozidas, você pega uma espumadeira, tira as batatas, não joga água fora não, deixa lá quietinho, você tira as batatas, amassa no espremedor de batata, coloca a batata amassada de volta na água, tempera com uma colher de chá de sal, aí você pega a couve, pica ela bem fininha, para o prato ficar bonito, bem fininha, 5 folhas de couve picada e deixa ferver por aproximadamente 10 minutos. Aí você deixa descansar por mais 10 minutos para impregnar uma coisa na outra e você serve, viu? Mas vai ficar bom de um tanto. Aí na hora de servir, quem gostar de pimenta, você bota umas 2 ou 3 gotinhas de pimenta em cada tigelinha que você servir. Soma, vai ficar bom demais da conta, né? Esse é o famoso caldo verde, facinho de fazer e bom demais da conta. O avô do João, Cleiton Aguiar, do Edelson Moura e do Xandó, Cheiro de Flor. Volta pra mim, porque preciso de você de qualquer jeito. A saudade me machuca, dói demais, maltrata o coração dentro do peito. Peço perdão pelas palavras que falei pra te ferir. Hoje estou amargurado, reconheço, fui culpado. Eu não vou sair daqui até você voltar. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Seu encanto me desperta. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Vou deixar a porta aberta, volta pra mim. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade.

cortina. Já é noite, o dia termina. Vou pedir o jantar. Vou pedir o jantar. Os lençóis macios, a manticidão, travesseiros soltos, roupas pelo chão, braços que se abraçam, bocas que murmuram. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos e um dos seus grandes sucessos, Café da Manhã. Alô, alô, nota boa de hoje, quem me mandou foi o meu primo Gulartinho Mendonça. Ele disse o seguinte, que numa ilha deserta, dois náufragos, né? Primeiro chegou um rapaz agarrado numa mala e depois ele conseguiu salvar uma pessoa e foi ver uma mulher. Também estava agarrada numa mala. Quando ele vira a mulher estava assim meio desfalecida, era simplesmente a Sharon Stone, aquela artista americana bonita demais da conta, né? E assim que ela se viu salva, ela acordou, estava meio desmaiada assim, ela virou para ele e disse, olha, você me salvou, você salvou a minha vida, você pode pedir o que você quiser. Ele, que de bobo não tinha nada, pediu logo para ela uma tarde inteira de amor, banhado de muito sexo. Aí ela falou assim, olha, isso ainda é pouco, o que mais você quer que eu faça? Ele, sem pensar, falou assim, ó, abriu a mala dele, falou assim, veste esse terno de homem aqui, engrosse a voz e vem andando de lá para cá, igual o meu amigo Chiquinho. Ela não entendeu nada, mas ela tinha prometido, vestiu o terno, né, botou um chapéu, veio de lá, chegou perto, ela falou que, igual o Chiquinho, ela chegou assim, andando, né, como se fosse um homem e tal, quando chegou perto dele, ele virou e falou assim, Chiquinho, Chiquinho, adivinha quem é que eu tô traçando? Moral da história, não tem graça nenhuma traçar a Sharon Stone se você não tiver ninguém pra contar. Gulartinho, um abração pra você. Se você tiver uma lorota dessa boa pra me mandar, é programacleitoaguiar@gmail.com. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, omelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. No ano de 1985, portanto, há 28 anos atrás, eu lancei uma dupla sertaneja aqui em Brasília que fez o maior sucesso, Rei da Prata e Ivan Moreno. Eu fiz o disco com o maestro Pinóquio, que hoje é o maior maestro do Brasil, mas naquela época ele ainda estava iniciando a sua carreira, foi um dos primeiros discos que o Pinóquio fez também. E o Rei da Prata e Ivan Moreno estouraram primeiro com uma música chamada Rabo de Saia, e depois outros sucessos, e no segundo disco, né, Mais Que Palavras, que foi assim, já no ano, já no fim dos anos 80, no início dos anos 90, foi uma música que mais tocou no ano aqui em Brasília, quando foi lançado, né. O tempo passou, os filhos do Ivan Moreno cresceram e começaram a cantar. E eu vendo o talento desses meninos, achei que seria um desperdício não aproveitá-los e procurei o Pinóquio. Nós fizemos uma parceria, gravamos, né, um CD do Eliane de Paula e do Alcimar Moreno. Mas esse nome, nós chegamos à conclusão que era um nome meio difícil de ser memorizado, e nós decidimos mudar o nome da Eliane de Paula e Alcimar Moreno, e logo, logo, o Brasil vai conhecer este novo trabalho de uma dupla que vem também com um nome novo. Eu ainda não estou autorizado a dizer qual é o nome, mas logo, logo, o Brasil vai conhecer esses meninos. Quando tiver pronto o trabalho, nós anunciamos de uma vez, né, o trabalho e também o novo nome da dupla Eliane de Paula e Alcimar Moreno. Vem coisa muito boa por aí, viu? Aniversariando neste final de semana, sexta, sábado e domingo, Ana Lúcia, Fabrício Matias, Antônio Alves Dias, Ana Maria, Bruno Silvério, Rodrigo César Lima Rezende, o meu primo, filho do Julim, Rafael Flash, Regina Fonseca, Jonas Santana, Adriana Ramos, Guilherme Bueno, Teodoro Santo, Graziela Castro, Delci Nena Hermes de Oliveira, Jorge Viana, Vanusa de Luna Bom, de Lana Bom, Romeu Silva, Márcia Leite, Sônia Maria Bastiani, Deia Carvalho, José Carlos de Carvalho, Walter Rodrigues, Rosilda Hashiguchi, Segislene Oliveira, Kátia Kubel, jornalista aqui de Brasília, Valdinei de Souza, André Moura, Zezinho Araújo, Patrícia Rodrigues e o Carlos Esaú. Muita paz, muita saúde, muita luz para todos vocês. Que Deus esteja sempre presente nas suas vidas, viu? E para você que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 63, Sede Espiritual. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-Te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Enquanto viver, falarei da Tua bondade e levantarei as mãos a Ti em oração. As Tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem e por isso canto alegremente canções de louvor a Ti. Quando estou deitado, eu lembro de Ti. Penso em Ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das Tuas asas, eu canto de alegria. A Tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a Ti. Porém, aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha e os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará porque Deus lhe dá a vitória. Os que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Que beleza, né? Esse salmo da Márcia Ferreira, Salmo 63, Sede Espiritual. Você pode comprar esse CD, são 30 salmos nesse CD. Você vai pagar apenas R$15 pelo Projeto Confiança. É o mesmo sistema do meu CD e os CDs do Edelson Moura também, né? Você manda um e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. Márcia Ferreira Cantora, tudo emendado. marciaferreiracantora@gmail.com. Daí você pede quantos CDs você quiser, ela manda para sua casa, o correio entrega, junto vai o número de uma conta, você vai até uma loja de loteria de uma agência da Caixa Econômica Federal e faz o depósito, tá bom? Essa aqui eu vou mandar pro Zé Pretinho, né, e o Miozão, o João Henrique, o Camilo, eles agora estão curtindo o nosso programa pela Boa Vista FM de Paracatu 96,5, Otávio Augusto e Gabriel, Mala Amarela. Era 4

guerreiro, diga a minha querida, que na luta pela vida a vitória alcancei. Mas jamais tirei da mente sua imagem tão singela, que é mulher igual a ela, neste mundo não achei. Relembrando Goiás, Devanil e Denival, Caminheiro da Saudade. Essa dupla, quando eu conheci, tinha esse nome, né? Depois eu mudei o nome dele, eu tenho mania de mudar o nome. Eu troquei o nome deles, troquei o nome do Ronivan e Ronivaldo, passei para Rony e Ricardo. Troquei agora o nome da Eliane de Paulo e Alcimar Moreno. E essa dupla aqui, Devanil e Denival, hoje o Brasil inteiro conhece, respeita e aplaude como Chico Rei e Paraná. Essa aí foi uma gravação ao vivo de 1979, só os dois de violão, num show que nós fizemos aqui, que é o que eu considero o início da carreira do Chico Rei Paraná, num grande show da Sala Funarte de Brasília. A frase irretocável do programa de hoje, quem mandou foi meu amigo Julim, sempre muito irreverente. A mulher era tão gorda que o marido a levou para fazer plástica. Gastaram 4 dias só para fazer o orçamento. Essa era gorda mesmo. A mulher era tão gorda que o marido a levou para fazer plástica. Gastaram 4 dias só para fazer o orçamento. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Ronan de Carlo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo, às 10 horas da noite, tem o repeteco do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, pela Rede Brasil de Televisão, uma entrevista muito interessante que eu fiz com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, que está ganhando a guerra contra os bandidos. Aqui em Brasília, os bandidos não se criam, não, viu? Aqui não tem crime organizado, aqui a polícia daqui não é brincadeira, não. Eles até tentam, mas a melhor polícia do Brasil está aqui em Brasília. Mas também é a melhor remunerada, né? Aqui, um policial civil começa ganhando R$8.000 de cara, só para começar. É, mas tem que fazer um concurso e tem que ter curso superior também para ingressar na Polícia Civil e na Polícia Militar de Brasília, viu? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Ronan de Carlo, 171 do Amor. Chega de mentiras, você não tem coração. Chega de trapaças, que não sou brinquedo, não. Pegue suas coisas, dê-o fora de uma vez da minha vida. Eu fui escravo sem alforria de quem roubou minha alegria, que ainda hoje está perdida. Você chegou, tirou de mim a ilusão, deixou-me assim, amargurado, caminhando para o fim. Graças a Deus compreendi sua intenção, eu percebi, era aplicar-me 171, depois parti. Vá pousar. Noutro terreiro, que o meu dinheiro vai ficar aqui. Que não sou brinquedo, não. minha vida. Eu fui escravo sem alforria de quem roubou minha alegria, que ainda hoje está perdida. Você chegou, tirou de mim a ilusão, deixou-me assim amargurado, caminhando para o fim. Graças a Deus compreendi sua intenção, eu percebi, era aplicar-me 171, depois parti. Vá pousar noutro terceiro, que o meu dinheiro vai ficar aqui. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Ronan de Carlo, 171 do amor. 171 é o item do Código Penal que trata do estelionato, né? Então esse aqui é um cara que praticou um estelionato do amor. Vendeu uma mercadoria que ele não tinha para entregar. Olha, se você gostou, é só ligar 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite, viu? Você pode também fazer o seu pedido pelo Facebook do Cleito Aguiar ou pelo site da radioestudiobrasil.com.br. Atenção, turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque a Faculdade da Música vai trazer um grande mestre, o grandalhão Sérgio Reis, Comitiva Esperança. Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a festa através do Rio Negro, Ecolândia e Paiaguá. Vai descendo o Pique, o São Lourenço e o Paraguai. A de passagem abre a porteira, conforme for pra pernoitar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Moda ligeira, que é uma doideira, assanha o povo e vai dançar. Oh, moda lenta, que faz sonhar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro, e é Ecolândia e Paiaguás. Vai descendo o Pique, o São Lourenço e o Paraguai. E tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só porque eu vou confessar, é que as águas chegarem já vem, descolamos um barco ligeiro, fomos pra Corumbá. O bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só por ter eu vou confessar, é que as águas chegarem em janeiro, descolamos um barco ligeiro, fomos.